Sinal do procedimento ILS. Liderato 366, autorizado ILS Whisky, está 3144. Go 18612, contact now, receive center 125.45, for neighbor 126.85. 125.45, just confirm the second. 126.85. 2685, go 1864. Thank you, have a nice day. Have a nice flight. Stand 3290, desça para 4000 pés, altímetro 0013. 4000, 3290. Salve Salvador, eu vou no 167 para o táxi, no 57 a bordo, até na Galeão, 3 horas e 55. Número 67, Libertar, Spatching de Alfa, ponto de espera 18-612, boa viagem. Spatching de Alfa, Lato 3144, está autorizada a nova procedimento ILS Whisky, desça para 2500 pés, reporte estabilizado. 2500, autorizado a final do ILS Whisky, está 3144, chama a estabilização. Tanto pelo Romeu, está autorizado 2500 pés. Baixar checado azul 4076. Chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia de bom pouso. 86, espera. Torre azul 4076, sinal baixo de checada. Azul 4076, pouso autorizado pelo 0710 com uma dúzia. Gente, confirme o vento? 110, 110 com 12. Torre Salvador, é o gol no 167, bom dia, está no ponto de no 0 pronto. 7, o gol no 167, ali é imantesco, se não der. Ali mantém no 0, gol no 167. Está 3144 estabilizado no LS. Contato final, chame torre 118, decimal, meia dúzia. Muito bem, obrigado, até daqui a pouco. Então 3290 está autorizado a final do procedimento ILS com sweep no 0, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 3, reporte estabilizado. Bora. 2003 3290, autorizado ele. Correto. O azul 4076 no solo 39, direito 29. 219, 4076. Tom 11 autorizado, chama o táxi. Eu sei para o táxi, tá. 7. 4076, táxi via Alfa, reposta de Juliette. Alfa, reposta de Juliette, 4076. Tá 3144, passando o externo para o chato travado. Gente, o vento 1 no 0 graus, 13 nós, pistão no 0, pouso autorizado, tá 3144. Eu pouso, tá 445 autorizado, direto na Caju. Direto na Caju, 545, aguardando a prova de João Pessoa. Da Juliette, portão 076. Ingresso da Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 476. Afirmativo, chama o controle em 120, décima 8, decolado aos 42, boa gás. Obrigado. 3144, confirma, livre o pouso, 110, com uma dúzia. É, pouso 44. Gol no 1, recebe contato radar na decolagem, supola nível 360 na feira da El, após ler o direto preto. 360, suave, gol no 167. Solo azul 4463, puxa de acionamento. 43, autorizado, sentado. Chamará 63. Portão 3290, baixado, travado, final da 10. No zero, pouso autorizado, vento 110 com 13. Livre pouso no 03290. Solo Salvador, boa. 3144, boa tarde, táxi via Alfa, reporte em Juliette. 454, solicito autorização para o táxi, são 1203 a bordo, 3:24 Campinas. 1454, táxi de Alfa, parte de Alfa, espera 1812, o gol 1454. De Alfa, 1812, 3144, agilizando portão 4, Juliette, portão 4. Sim, 3290, solo aos 4,6, direito 29. 3290, liberando. 3290, táxi via Alfa, reposta da Juliette. Alfa, chama a Juliette, 3290. O controle é o 355... C445? Prossiga. Haverá possibilidade de varia proa de Recife ou João Pessoa? Chamada para o centro Recife. 125.145, alternado 126.85, solicito direto ao mesmo. 2545, confirma a secundária? Secundária 126.85. 2.85, obrigado. 463, livre táxi, pátio 3, pátio principal, vai seguir a aeronave da Gol, que está taxiando até o ponto de espera, segue como número 2. 18.612, quando pronto, 1.012, 4463. Pátio 3, pátio principal, segue a aeronave da Gol, 18.612, quando pronto, ajuste 1.012, 63. Alfa, antes da Juliette, 3.280. Mantenha antes da Juliette. Mantém. O Gol pode prosseguir o táxi até o ponto de espera. Gente, vamos aqui, manter a posição. O azul segue agora como número 1, então, para a decolagem de Salvador, em frente até o ponto de espera Via Índia, L12. Segue como número 1, permanece em condições, 63. Liga para o de bridge, para o gol 1167. Gol 1167, chama o centro Recife, 125.1, na alterna 133.25, solicita ao mesmo. 25.1365. Boa tarde, azul 4463, ponto de espera pronto. Azul 4463, ele ainda colapso 0, 710.15. O azul 4463. Azul 4463, por ele decolar. Ele fez uma passagem dele e quando a gente faz uma pesquisa aqui. O senhor tem condições de ingressar no pátio 3 e fazer o 180 e aguardar na saída do pátio 3? Não, a gente vai um pouquinho à frente, vira à direita, se o TAM tomar a passar pelo lado esquerdo, vibrando um pouquinho a faixa, há essa possibilidade. Beleza, a gente ajuda aí. Beleza, obrigado, porque aí a gente se posiciona aí, se procede o passo, se a gente faz uma pesquisa. Obrigado. Agradeço. Salvador como 867 contato. Passando Juliette Quebec Kilo, controle Salvador. Salvador, voo 1867. 1867, só um instante, 1012, mantenha tudo de solo. Solo 1454, se você quiser retorno para alguma posição, você pode fazer uma checagem. Obrigado, Igor. Boa tarde. Ok, o Gol 1454 vai ter que retornar para a posição inicial? Afirma, como não, de caixa de porão, você não para de pode ser o Gol no mesmo ou tem algum outro que poder ativar o sinal de serviço? Ok, eu vou coordenar com o Coa, só um instante. Vale. Controle, boa tarde, Azul 4463, decola 1500 pés, não se escuta. Azul 4463, contato radar na decolagem, sul para o nível 220 na feira da El, após Leda 3 graus. Ah, solicita 180, aí efetuar a saída da El. Esquerda, vai ingressar no pátio 3 e vai para a posição 08. Pátio 3, posição, qual é o 08? 08, do pátio 3. É, então, posição, pátio 3. Controle, copiou, azul 4463. Azul 4463, controle. Solicita a sessão até o 180 como final e vai efetuar a saída da EL conforme orientado. Agora autorização nível 180. Cliente, autoriza para o Dael? Autorizado. Gol 1396, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste o altímetro no 012. Já está presente direto etapa. Azul 4463, autorizado nível 180, está presente direto Léo. 180, Léo está presente, obrigado. 63. Tá pronto pra cópia? 1867? Pronto, pronto. Salvador, Brasília, 360, fez o 17, pista 10, curva direita, saída Argo Elétrico, controle 1208, 5446, o gol 1867. 360 pra Brasília, 317, pegar um 03 direita, curva elétrica, saída 208, controle 4446. Correto, chame pronto, portão 9. confirme para o controle. Apatão Kilo Romeu, Oscar, desde condições lá, no atraso conhecido, não se pode informar, frequência de coordenação local. Trip 54-47 para Barreiras, aguarda a cópia, 1012, Manjus. Autorizado, chame táxi. Azul 4463, chamador centro, Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 25. Zulu, Alfa Charlie, boa tarde, prossiga. Aitité, qual é a atitude que ele vai manter, o Zulu, Alfa Charlie? Visual, a guarda-copa número 3, o ajuste 1012, o Zulu Alfa Charlie. O 1396 está autorizado a final do procedimento LS Xui. Desça para 2 mil pés, altímetro no 012, reporte estabilizado. Certo, vai ser 2012, com estabilizado na Xui, o Vamos para o parque do 1867, a moto 89, 2 mãos a porta, 3 horas de frente, só dá na palma. 867, táxi Pátio Índio Alfa, ponto de espera 1862, 1012, boa viagem. Pátio Índio Alfa, 1262, ponto de espera 1012, boa viagem. Como é que tem a guarda-copa 1012? Lima 454. Siga. Ah, eu vou checar as inscrições e já, mas não estamos tá pronto para o novo push. Ok, no pátio 3 autorizado, chame táxi, o gol no 454. É isso, autorizado. Bota aqui para o táxi. Já está voltando pro de dona. O 409 copia? Alô, prefiro. 547. Tá pronto pra cópia? Aqui, irmão, 447. 5447, Salvador Barreiras. Pistão 90, curva esquerda, Momo, Coque, Boa Porra direto. Controle 1208, 5450, nível 200. Salvador, bom dia, gol 1867, está cruzando 1507. Gol 1867, contato radar na decolagem, sul para nível 360 na saída Arbo, Elefant. Valeu, 360, saída Arbo, Elefant, gol 1867. É o 5450, pátio 3, esquerda confirmando, chame pronto, 5447. 5450, vai chamar 5450. O Papa Romeu Zulu, Alfa Charlie, pronto pra cópia? Visado Caetité, visual no 085, vai dar colada 197 com primeira curva à direita, vai ingressar no corredor Axé, restrito 1000 pés, aguardando a ascensão do controle, chama Salvador em 1208 e aciona o transponder 5454, Zulu, Alfa Charlie. Quantos a bordo no pátio do Grael, do Lua Alfa Charlie? Chame a torre 18612, eu ajuste no 012. Tenha um bom voo. Quilo Quebec Serra, copia. Salvador Morro, 1000 pés, 17, direita, corredor Axé, 1208, 0123, o Quilo Quebec Serra. Salvador, gol na 396, passando externo, baixar travada. 396, avistado, pistão 10, todo autorizado, 110 com 14. Livre, pouso, gol 1396. Controle Salvador, boa tarde, o trip 5240, frente da Mike. Trip 5240, controle Salvador, acima identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 012. No 012 para 5000, chegada Mari, 5240. O 447 e o Pátio 3, aguarde só um instante para iniciar. O 454,

E confirmando apenas o controle é 120, décima 8. Passa a Juliette, bota 396. 396, ingressa Juliette, portão 9. Juliette, portão 9. 4089, copia. Salvador Vitória, 340, operador 50, decola, pista no zero, curva direito, da El Leda Fields, controle 1208, 5442-4089. Quebequilo pronto, agressiva. Apatando o Zé, Quebequilo, repórter cruzando 2500 pés. Correto, portão 2, time pronto, 4089. Autorização 4147. Prossiga. Você só tem a previsão para o nosso pushback? Eu só estava aguardando o gol, mas o gol já puxou. Está autorizado puxar no, na posição 03 com cautela. Já coordenando com a equipe de solo para observar o gol que já puxou no passe 3. Não, seja autorizado o pushback com cautela, de acordo com a equipe de solo aqui. Turno no 0 graus, 3 nós, decolagem cruzada, Quebec, já. No 03 a bordo, 3 horas e 24 minutos, 3 horas e 20 minutos, campeão. Livre táxi em frente, pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 18, meia dúzia quando pronto, ajuste no 0, no 2. Tenha uma boa viagem, o gol 1454. Obrigado, topo trator aí na saída, 1012, Índia Alfa 1862, 1454. No controle Salvador, aciona a identificação, desça para o nível 050 na chegada a ponto. Ajuste de altímetro no 012. Confirme para controle. Alô, aguarda cópia, pátio da Aerostal, ajuste no 012. Salvador, boa tarde, 4x4, quanto espera 1x0? Quilo Quebec Serra, declarou 1x4, quanto 1208, boa viagem. 1208. Jogou no 454, autorizado linha decolar, 100 graus, 15 nós. Quilo ganhar e decolar, 0-4-4. Mais um no meu pé, no corredor Axé, reporte para da Barra. Autoriza 2500, morro. O também está mantendo o corredor Axé. 100 graus, 15 nós, decolagem cruzada. Lua, Fatiane. São dois, aguarda o 408. Só um instante. Salo Trip 5447 está com 60 a bordo, 5 horas alterna. Brasília, pronto para o táxi. 5447, táxi, parte 3, parte principal, em alta, fonte de espera 18612, é o ajuste 1902. Boa viagem. Autorizado, parte 3 principal, fonte de espera, torre 865447, obrigado. Decolado azul no meia, é aquele do tipo daquele vão de Air Race? Não copiei, o Alfa Charlie decolou azul no meia com curva direita, corredor Axé, visual contrário. Afirmativo, o tipo do avião aquele de corrida aérea? Ah, é um RV7 acrobático. Ah, legal a máquina, decolado azul no meia, 128 controle, boa viagem. Eu, boa tarde, até o Alfa. Aparra o meu Zulu Alpha Charlie, controle, Salvador. Decolado, curva direita, decolado 17, curva direita, vai manter mil pés, corredor Axé, para visual contato. Certo, mantenha como vocês visualizam no meu pé, no corredor Axé, reporta fora da barra. Reportará no farol, Alpha Charlie. Oi, Salvador, boa tarde, Golo 454, 1600, tá, eu. Voo no 454, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na série da Elmo, após leda direto crítico. 360, então vou agora. Pode valer, senhor? Autorizado, direto leda. Leda 454, obrigado. Aparra o meu Zulu Alpha Charlie, quando possível, estimado para pouso. 5447, linha de colapso 0, 110 com 13. Autorizado, linha de colapso 0, 5447. 7, 5, 7. Fortaleza? 32 no meia, só um instante para a cópia, 1012. 1012. Quatro zero oito nove, portão 2, autorizado, puxa acionamento, chame táxi. 500 pés, direto morro, quilo que vai ser. 3216, morro, frote? Afirmo. Papai, o meu, Mike, quilo bravo, pronto, copy. Azul, Congonha, 3430, conforme rota do plano. Pista 97, curva à direita, saída da El, Leda, pois Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5463, o Mike Kilogram. Manterá o corredor a checo de pés até o farol da base. Correto, no pátio 5, com pontos a bordo, Mike Kilogram. Firme com a torre 18612, o ajuste no 012, o Mike Kilogram. 18612. Ah, 3216, agora 5 copia. Copia, 3216. Salvador, Fortaleza, 350, peso 19. Decola pista 10, curva esquerda, Momo, transição frote. Controle 1208, 5466, TAM 3216. Autorizado Zulu, Alfa Charlie. Ao APROA direto Serra Novembro, ainda é que está autorizado a sessão 085. Alfa Charlie, por favor. Controle de Salvador, boa tarde, trip 5447. Confirme? Trip 5447. Trip 5447, contato radar na decolagem, surfa para o nível 200 na saída Momo. 200 na saída Momo, 5447. Conquista. Gente, vitória da conquista, autorizado o nível de voo 180, conforme repetitivo, decola pistão no zero, curva à direita, com perfil da subida Arbor, após o Arbor, direto vitória da conquista. Controle 120.8. Estou no 8 decimal 6, acione o código 5471. 240, estabilizado, on lock, já avistando. Trip 5240, torre 1 no 8 decimal 6. 1186, o 5240. 2262, 5471 no código, está no pátio 3, chame quanto para o chuveco, somente para Saredo. 5471 no pátio 3, obrigado, até já. Alfa Charlie, suba para o nível 085. Alfa Charlie, subindo para 085. NM 141, deixa eu ver para 2000 pés, QNH 1012, autorizado final ILS, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, é reportagem estabilizada, NM 141. Controle trip 5240. Trip 5240, controle. Ok, negativo contato, confirma a frequência da torre. Confirmando, tentou em 1 no 8 decimal 6? 1 no 8 65, tentou. Negativo, é 1 no 8 decimal 60, trip 5240. Ok, 18.60, obrigado. 5240 na escuta? Afirma, agora sim. É, baixar o travado estabilizado no ILS. Ok, livre pouso, 110 graus com 13 nós. Livre pouso, 5240. Tá pronto no 3? Embraer da Azul liberando a cauda. Iniciation pro TAC 3193. Bacana, 1454, chame o centro Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 251-1235-1454, obrigado. Corrigindo, secundário 133 decimal 25, 1454. 3325, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 489, ponto espera. Uma zero, pronto. Observe até da trip na curta final, após o pouso olhar e manter azul 4089. Após o pouso da terra na trip na final, azul 4089 ali mantendo o zero. Posicionamento está 3216. Portão 1 aguarda 3216. Guardando 3216. Trip 5240 no solo 25, ao livrar à direita, chame o solo 121 nesse momento. Ao livrar à direita, chame o solo 219, 5240. Solo Salvador, trip 5240, livrando a sua escuta. 5240, táxi via Alfa, reportando os Juliette. Livrando Alfa, reportando os Juliette, 5240. 2 mil pés do QNH 1012. 4089, livre de decolar, vento 120 graus com 13 nós. Decolagem pro azul 4089, pista 10. Pesão 93 direita, ponte espera 18612, 1012, boa viagem. Direita, 1012, já contra do Tóquio, Chama o controle 1208. Chama o controle 1208, azul 409, obrigado pelo trabalho. Oi, Salvador, muito boa tarde, 8393, espera dar 109. 3193, faça um check no rádio, tá muito baixa a transmissão, ok? Alinha e mantém o 10. 216. 409. 4/4 agora. 2 atos sobre Salvador, Salvador, corredor forte, 20 milhas. pistão na 7, curva à esquerda, ingressando no corredor forte, mil pés. Como é que 120, décima 8, transpondo 01 no meio, bravo, pelo isso. Meia dúzia, 1012, o bravo pelo isso, bom voo, até a regressão. Quebec Serra, desça para altitude de tráfego em Morro, em Salvador, Kennegal, no 012, autorizado frequência livre. Controle Salvador, boa tarde. Quero voar mais. Boa tarde, Xanema 320, senhor, identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, Kennegal, no 012. Bom, 1012, desce para o 050 na Mar, 6320. Xanema 141, chame Torres, Salvador, em 18, decimal 6. Torres 186, Xanema 141. Torres, Salvador, boa tarde, Xanema 141. B141, chamou a torre, é isso? Bem ativo, baixo travado. Continua aproximação, agora de pista livre. Guardando B141. 12262, Passaredo, está no 43. Autorizado, chama o táxi, 2262. Autorizado, reportando a táxi, 62. Azul 4089, decolado aos 30, chama o controle 1208. 3193, corrigindo, 3193, decolou aos 30, controle 1208. 208, tá? 3193, obrigado. Cheia 1141, check trem, livre pouso, 120 graus, 13 nós. Pouso autorizado, 6141. Bravo, que Luiz, chama para ingresso, 17. Mike, a gente está um pouquinho adiantado, poderia ir coordenar o 340 para Brasília? Gente, coordena só um instante agora. Obrigado. Para o táxi, Sultana 3216, informa 179, João Pessoa 310. Direita, quanto espera, 1862, 1012, boa viagem. Ok, direita, Sultana 3216. Xanema 315 autorizado, final ILS, X-Way, pista 10, reporte estabilizado no localizador. 315, reporte estabilizado, obrigado. Controle Salvador, Santa 3193. Santa 3193, o controle. Alguma possibilidade de voar abrir, me dá presente? Autorizado da Elta, Santa 3193. Da Elta, Santa 3193, obrigado. Azul 4089, chama centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 125, decimal 1, alterna 13325, azul 4089. B141 no solo aos 33, solo 219. Solo 219. Solo Salvador, boa tarde, Xanerme 6141. 6141, táxi via Alfa, reposta Antigua Juliette. Alfa, reposta Antigua Juliette, 6141. Salvador, para o táxi, 2262, Passaredo, 4 meses a bordo, 4 horas mais 20 minutos, retorna a Salvador. 262, táxi, pátio 3, Mundial, ponto espera, 1862, 1012, boa viagem. Iniciou pátio 3, já ao falar, ponto espera, 186, obrigado, bom dia, 2262, Passaredo. O TAN 3216 está pronto, ponto espera. CNM 320, deixa eu ver para 2000 pés, QNH 1019. Via, 2000 pés, 1019, 6320. Então, Mike, você apresenta para Guarulhos? 3205, guarda-copo, número 2012.